Queria naturalmente saudar todos os presentes, agradecer-lhes a vinda a esta sessão de apresentação de um livro, um tema muito atual. É com grande gosto que temos mais uma sessão de apresentação de livros nesta sede. O auditório Hélder Castanheira, e foi exatamente com o Hélder Castanheira que este hábito de apresentarmos livros aqui ao fim da tarde começou, portanto isto dá-me especial prazer. Agradeço também aos autores, a quem saúdo desde já, o Eduardo Castro, José Manuel Martins e Carlos Jorge Silva, o facto de me terem convidado. Como eu costumo dizer, ainda bem que não me convidam para tudo, para os 500 eventos que acontecem anualmente na Universidade de Aveiro, mas é bom que me convidem para alguns, também seria muito triste nunca convidarem o reitor para nenhum. Portanto, é com muito gosto que estou aqui a aceder a este convite, e no fundo para mostrar quão grato é esta apresentação, quão grato é para o reitor termos pessoas da casa envolvidas nesta edição, nesta escrita. Naturalmente, temos aqui muitas pessoas importantes, desde logo os apresentadores, o professor Gil Pedrosa, que é curador da Fundação Universidade de Aveiro, não é? O professor Miguel Viegas, que para além de ser o meu colega, sempre a característica mais importante, não é, Miguel? Exato. É deputado europeu, e portanto neles dois se juntar, temos aqui também o senhor Presidente da Câmara, o senhor Presidente, também meu querido colega da entidade reguladora da saúde, e portanto neles saúdo todos os restantes, porque são todos muito importantes e muito bem-vindos. Bom, como disse, este é um tema, não vou falar muito mais, não é o meu papel. Eu acabei de abrir uma coisa sobre história da química, portanto isto é elástico, mas também não é assim tão elástico. De qualquer maneira, parece-me óbvio que esta questão da reconfiguração da nossa demografia está em cima da mesa, não é? Ainda este domingo, salvo erro, o Público trazia dois artigos muito importantes sobre esta temática, mais sobre um dos desequilíbrios. Penso que há dois desequilíbrios que todos consideramos adquiridos, por um lado o envelhecimento da sociedade, não é? Gente a nascer pouca, gente a viver até mais tarde, isto interessa-me particularmente a mim, fico grato com isto, e depois também gente nova, gente essencialmente nova a partir em grandes quantidades, 100 mil ao ano mais ou menos, para dar uma ordem de grandeza. Portanto, há este equilíbrio do lado do envelhecimento da sociedade, e depois também há o desequilíbrio, que se calhar não é de agora, no passado este desequilíbrio populacional entre o interior e o litoral, de algum modo, sempre foi bastante presente na nossa história, mas é verdade que há aqui um problema de coesão nacional, há um problema de desequilíbrio em absoluto entre estas duas realidades, litoral e interior, há um desequilíbrio relativo, ou seja, um desequilíbrio no que diz respeito à estrutura da população. O problema do envelhecimento é mais grave no interior do que é no próprio litoral. E depois, como se isso não bastasse, há um desequilíbrio na distribuição dos serviços e no acesso aos serviços. Como sabemos, é cada vez mais difícil, não só as pessoas têm menos capacidade para chegar lá, para se deslocar onde existem os serviços, mas esses serviços são, obviamente, mais longínquos, mais distantes, etc. Portanto, bastaria isto para mostrar, de facto, a pertinência deste tema, a pertinência e a atualidade deste livro, que já me ofereceram há algum tempo. Agradeço também a oferta do livro. Não li, peço desculpa, não é? Ainda não li, melhor dizendo. Mas, portanto, muito obrigado mais uma vez por esta iniciativa, por terem posto este livro cá fora. E, portanto, vamos ouvir então quem estudou a matéria. Eu sei que estudaram, uns mais por obrigação, imagino eu, outros mais por devoção, mas os dois terão estudado. Não sei quem começa, professor Gil Pedrosa? Professor Gil Pedrosa. Eu afinal vou-me levantar, já, reitor, para ver as pessoas lá do fundo, elas me verem a mim. E vou naturalmente estar por saudar o senhor reitor e a universidade na sua pessoa. Os colegas de mesa e, em particular, os autores do livro e todas as pessoas presentes. Eu creio que este é um momento com um especial significado também para esta casa. Eu, às vezes, costumo dizer que nós vivemos num país que em 50 anos fez coisas que a esmagadora maioria dos países europeus fizeram em 300. E, portanto, não tivemos tempo de fazer coisas olhando antes para a frente, planeando, pensando o futuro, etc. A rapidez, a urgência de fazer o que havia para fazer este país levou-nos aí. E hoje estamos numa altura em que talvez haja tempo para isso. Não apenas tempo, mas estímulo para que o façamos. E eu creio que este livro, destes três nossos colegas, que resulta de um projeto de investigação que envolveu colegas da Universidade do Meio Interior, do Instituto Politécnico de Castelo Branco, do Instituto de Papelaria, um contributo da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é um trabalho, creio eu, que devemos começar por agradecer aos autores que o tenham feito e que tenham feito desta maneira e apelar aos especialistas de demografia, de economia, de planeamento e desenvolvimento que façam a aferição do rigor científico que esteve na investigação empírica que fizeram. Porque para isso eu não tenho competência. Portanto, já temos aqui contributo para isso, mas eu creio que este livro e este trabalho merece atenção, merece escrutínio, para que depois as pessoas que têm que formular políticas, analisar políticas, pensar o nosso futuro, possam acreditar naquilo que aqui é proposto como modelo para pensar o nosso futuro, muito particularmente nas regiões do país que têm vindo progressivamente nestes 50 anos a despovoar-se. É uma obsessão que eu tenho, essa desse deserto interior. Estes meus amigos sabem isso. E não tenho visto ao longo dos anos políticas públicas dirigidas para tratar desse problema de uma forma consistente, sistemática, baseada em trabalho rigoroso, que diga quais podem ser os modos efetivos de responder aos problemas que aí temos. E eu creio que este trabalho é um contributo para que isso possa ser feito. E deve ser feito. E como o problema daqueles territórios se estende ali para a Galiza, e para Castela, e para Leão, e para as Astúrias, eles fazem aqui uma sugestão que me parece que devia ser pegada com toda a força, que é lancem um projeto europeu específico para este problema europeu e para, digamos, contribuir para que com uma construção séria de políticas e estratégias de desenvolvimento daquele tipo de territórios nós possamos mudá-los. Vamos então um pouco mais ao livro. Claramente que ele tem abordagens e registros de resultados e perspectivas e análises e referências e uso de modelos e processos de investigação que eu não tenho competência para avaliar e comentar. Portanto, já o disse, não vou entrar por aí. E o prefácio aqui da nossa colega, da professora Maria Luísa Rocha Pinto, que é especialista em demografia, portanto, é uma das áreas para a qual é preciso ter autoridade para ler certas partes do livro, reconhece que este tratamento que é feito no livro, para além da seriedade do trabalho produzido, pese embora o tom jocoso, o que é bom, porque se lê com agrado o livro, mesmo os não especialistas verão que ele se lê bem, exige alguma atenção, algum esforço, algum tempo, mas lê-se com agrado. Diz a Maria Luísa, faz um enorme esforço, bem conseguido, para fugir ao que consideram ser os três pecados capitais. Quais são eles? O catastrofismo está aí presente no discurso dos média, em muito discurso político. A superficialidade, quem é que não a identifica por aí? E aquilo que eles chamam o pensamento escolástico. É uma certa forma de realmente pegar, sobretudo nas ciências sociais, no caso, de uma forma diferente daquela que eles tomam como empírica. E, dizem eles, que estes três capitais são, estes três pecados capitais aparecem na análise corrente dos problemas demográficos e económicos. Bom, eu entendo que a estrutura do livro, portanto, a linguagem que é nela usada, a informação que selecionaram, permitem servir a curiosidade e o interesse de quem não é especialista, mas que se interessa pelo futuro deste país. Portanto, tenho uma grande expectativa de que haja muita gente a chamar a atenção para a importância do livro e a estimular a sua leitura. E é, sobretudo, um livro que merecia ser lido por atores políticos, por profissionais da comunicação, por economistas e especialistas de planeamento e desenvolvimento local, regional e nacional, porque nele encontram a possibilidade de alguns fundamentos diferentes dos habituais para encontrar respostas a perguntas que estão a incomodar muitos portugueses sobre a sustentabilidade das políticas sociais, por exemplo, sobre a sustentabilidade da saúde, da educação, etc. O livro está organizado em 6 capítulos. Alguns são de leitura mais rápida do que outros, alguns são muito mais especializados, etc. Isso é normal. A introdução situa bem os problemas, chama-nos a atenção que realmente a história conta-nos modos que os povos encontraram para preencher e esvaziar espaços. Foi a caça, foram as mudanças na agricultura, foi a Revolução Industrial, é a Revolução Tecnológica hoje, etc. E temos que estar atentos a essas histórias, porque algumas delas, muito antigas, se calhar estão aí presentes. Veja-se o que está a acontecer em África, nos países extremamente sobrepovoados e com muitos poucos recursos para as pessoas se alimentarem, é uma condição básica que existe, etc. Portanto, eu creio que este livro contribui para criarmos saber que permita que muito maior número de cidadãos possam compreender como é que eles elaboraram cenários demográficos e económicos até aos anos 2040, de uma maneira que é considerada pela Maria Luís como aceitável, creio eu, cuidada, não muito arrojada, e até 2100. Nesses, eu francamente não os usaria muito, quer dizer, mas estão feitos, e têm das Nações Unidas e coisas disso, mas usemos apenas o cenário de 2040, que, pela minha própria leitura, me parece que tem ali uma base que deixa-me, pelo menos, confortável a ler os cenários que nos apresentam. A Maria Luís diz que são cenários cautelosos, mas cuja grande virtude se encontra na conjugação da coevolução da economia e da demografia. Diz-nos que são modos raros de fazer este tipo de trabalho. Os demógrafos sentam-se na demografia, os economistas sentam-se na economia e, realmente, pelo menos os nossos problemas das zonas mais povoadas não se resolvem sem fazer coevoluir, é uma palavra interessante, dimensões associadas à economia, dimensões associadas à demografia, e considerar fatores e variáveis e dimensões diversas associadas a cada uma dessas frentes, coevoluindo, como nós entendermos que devem coevoluir. Fazem uma defesa do planeamento. Eu aí vi que eles vêm da ligação ao nosso curso de planeamento regional e urbano. E têm razão para lembrarem que nós não temos uma cultura de planeamento. Embora, de vez em quando, o Presidente sabe, tenhamos planos da mais variada natureza. Mas esta chamada de atenção para a importância do planeamento é oportuna. Por aquilo que eu disse há bocado, é a altura de pensar o futuro. De vermos o que é que falhou. De vermos os nossos pontos fracos, da nossa cultura, daquilo que precisámos de ser para sermos o que fomos, de pensarmos o que é que queremos ser no futuro e deixar a quem fica, etc. E, pensado isso, tem depois que haver modo de lá chegar. E isso significa pensar em caminhos. pensar em estratégias, pensar em planeamento. Portanto, eu acho que é oportuna essa entrada, que eu vi também muito ancorada na vossa própria experiência académica. Ora bem, o capítulo 2 sustenta a posição dos autores sobre visões que eles dizem distorcidas dos problemas demográficos e económicos. É forte isto que dizem, não é? E, por isso, eles acham que há três pecados capitais: a superficialidade, o catastrofismo, o pensamento esclarecido. Bom, ninguém duvidará daquilo que eles dizem, que da associação entre o mais do que certo envelhecimento demográfico, a crise europeia e a fatura da sustentabilidade da segurança social, que é tema profusamente tratado, discutido e analisado na sociedade portuguesa. Agora, eu creio que os atributos de catastrofias, realidade e pensamento básico são por eles sustentados, e são sustentados em modelos e em, digamos, uma investigação, que me parece, por aquilo que eu vejo, que é uma investigação empírica, fundamentada, e que eles, de certeza, estão em condições de defender por quem sabe disso. Eu não sei. Mas gostei de ler e de ver o que retirei da leitura. Por exemplo, olhar como variou e variará o peso da população que tem entre 20 e 64 anos na população total no período de 1950 a 2040, analisar a variação da produtividade aparente, da produtividade aparente, é isso que se chama, não é? Que eu aprendi o que era, não sabia. Em Portugal, de 1996 até 2013, fazia projeções de rendimento total e per capita, de produtividade aparente do trabalho, de população ativa, idosa e total, da razão entre ativos e idosos para o período, vejam bem, 2015 a 2040, isto dá aqui material para depois pegarem modelos em modos de previsão com algum fundamento, parece. Mas eu queria ao escrutínio dos especialistas. Aquilo que eu li convenceu-me, meus caros. Mas, insisto, este trabalho ganha muita importância se passar para as mãos das pessoas a quem ele pode servir, com o escrutínio de quem sabe de ciência destas áreas, para nos dizer que ele está muito bem fundamentado. No capítulo 3, vejam lá, eu aprendi que eles usam o modelo de crescimento económico de Robert Solow, professor da MIT, Prémio Nobel da Economia, que eu não conhecia, mas foi importante para mim, porque eles usam uma versão simplificada que sustenta o crescimento da produção e da riqueza por habitante na coevolução, no desenvolvimento, de três variáveis fundamentais. O progresso no sentido técnico, e isto em Portugal é relevantíssimo, o desenvolvimento das nossas empresas, da nossa competitividade, etc., está muito mais dependente da nossa capacidade, pegarmos nas técnicas, nas tecnologias, nas capacidades de fazer coisas mais avançadas que temos disponíveis, do que propriamente na vontade de trabalhar dos portugueses. E vejam que os portugueses trabalham em fábricas, em empresas onde essas tecnologias estão, são apreciadíssimos e considerados dos melhores que estão. Portanto, esta capacidade de tratar deste fator associado ao crescimento económico é importantíssimo, está presente na nossa avaliação do tal deserto interior. A maior eficiência no uso dos recursos naturais, é fácil de compreender, e o crescimento demográfico, certamente. Estão aqui três variáveis com elas. Já no capítulo 4, muito mais especializado, não é? Porque aí são os modelos que permitem olhar para as dinâmicas demográfica e económica de uma forma científica. Eles dizem, sem bola de cristal, é a forma de dizer, não é? Mas eu creio que está aí a base para nós então pensarmos em modos de responder aos tais problemas que temos em Portugal, nomeadamente no deserto interior, da sua necessidade de se mudar no sentido de ter a economia com a demografia a levar para lá mais gente. em vez de ser as pessoas a sair ou a entrar, é a economia a entrar e levar pessoas. É as pessoas irem para lá para a economia, claro está. Dizia-me o Anselmo há tempos que as pessoas que lá estão já não chegam para a economia, claro está.